Rede. Rede Nossa Rádio. Você está ouvindo ZYL 367, AM 1250 kHz, Vespasiano, Minas Gerais. Nossa Rádio. Nossa rádio em São José dos Campos. São José dos Campos. FM 91.5. Comece bem o seu dia aqui na nossa rádio. Nosso Sertão. Jesus falou comigo numa noite de verão. Pra ele eu entreguei meu coração. A luz que não brilhava mais no meu caminho brilhou. Eu entreguei-lhe a vida, Senhor. Eu nunca mais ando sozinho. Jesus mudou meu coração. Eu nunca mais me esqueci daquela noite de verão. Aquela noite de verão, a luz brilhou no meu caminho. Eu nunca mais ando sozinho. Jesus mudou meu coração. Eu nunca aquela noite de verão, eu nunca mais me esqueci daquela noite de um bom dia para quem está chegando agora aqui na programação do nosso Sertão Brasileiro nessa sexta-feira. E o convite fica para você, hein? Sexta-feira da Libertação, gente. É sua oportunidade de espantar esse mal que está assolando a sua vida, seja qual for o setor. Hoje aqui em nossa sede, você vai se libertar de todo esse mal, hein? Reuniões até a noitinha, daqui a pouco a primeira já, todas elas com o pastor Jaime de Amorim Campos, Sexta da Libertação. Vem pra cá, Avenida São João, 791, pertinho do metrô República. E é com esse cheiro de café gostoso que eu digo, DJ, espantando a sua preguiça de todo o Brasil, mas som da vitrola, manda aí, DJ. Nosso Sertão. Na nossa rádio. 5:10, acorda gordo. Acorda gordo, acorda gordo. Já tá na hora de acordar. O sol já tá raiando. Acho melhor tu levantar. 5:10. Filho, pare de chorar. Saiba que a vitória chegou pra você. Sei que sua vida foi tristezas e penar. E às vezes penso, não, não vou conseguir. Chorei por você. Te dar uma chance de provar meu amor. Como eu queria tanto, ah, eu queria amenizar teu pranto. Mas agora, somente agora, lembrar-se de mim. Você está ouvindo Nosso Sertão, aqui na nossa rádio. assim, ó. É o amor o que faz disparar o coração. Sensação. Que o quê? Que manda pra bem longe a solidão. Faz inverno ser verão. Faz a vida ter valor. Só o amor que leva o sonho além do infinito. O amor não mente circunstâncias, faz valer, faz a vida acontecer. Bater forte o coração pra cima. Só o amor que me faz ser feliz e me dá o prazer que dá valor de amar a vida. Tira o pé do chão, sabe? Só o amor que me faz ser feliz e me faz ter vontade de viver por toda a vida. Vida acontecer. E o quê? Bater forte o coração. Eu quero ver quem tira o pé do chão mais cima. Só o amor que me faz ser feliz e me dá o quê? O prazer de dar valor, de amar a vida. Só o amor. Só o amor que me faz ser feliz e me faz ter vontade de oito. Que isso, o gordo já acordou, tá fazendo a barba? Olha, que coisa, 5:18. O grande mar vai se abrir, Faraó vai perecer.

Se você vai viajar pelo Brasil, procure o cartório eleitoral mais próximo até 18 de agosto, informe onde vai estar no dia da eleição e vote onde estiver. Estou a dois passos do paraíso. Não sei por que que eu fui dizer bye bye. Justiça Eleitoral, há 90 anos pela democracia. Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou o pastor Paulo Sabino, pastor aqui da nossa sede estadual da Igreja Internacional da Graça de Deus em Belo Horizonte. Quero lhe convidar para esta sexta-feira, dia de cura e libertação na Casa de Deus, com a entrega da Rosa Consagrada. Às 9 da manhã, 3 da tarde, 7:30 da noite. Avenida dos Andradas, 1005, em frente ao Parque Municipal, é o endereço da nossa igreja. Eu espero você lá. Um abraço e que Deus te abençoe. Igreja Internacional da Graça de Deus. Todo mundo tá ouvindo nossa rádio. Sintoniza a rádio todo dia. A programação que você mais gosta. Você já sabe, né? A nossa missão é ficar cada vez mais perto de você. E não importa onde você esteja. Em casa, no trabalho, a caminho, de qualquer lugar. Fazendo qualquer coisa. Ou até não fazendo nada. A gente quer a sua companhia. Em toda Belo Horizonte e região, você tá com a nossa rádio. Mais perto de você. As mais, nossa rádio. As músicas mais pedidas da programação. De segunda a sexta, às 10 da manhã e às 5 da tarde. Nossa rádio. Faça suas compras de forma segura e no conforto da sua casa. Acesse www.spovo.com.br e tenha os produtos do Shopping do Povo no seu lar. Vai ser difícil escolher um só. Nossa rádio! Mais perto de você! 3271-0973. Esse é o WhatsApp da nossa rádio. Nele você pede a sua música, manda o seu recado, interage com a gente. 3271-0973. WhatsApp da nossa rádio. Nossa rádio. Pessoas com deficiência enfrentam obstáculos todo dia, mas perto da vontade de votar, todos eles ficam pequenos. Se você tem alguma deficiência física ou mobilidade reduzida, procure um cartório eleitoral mais próximo, transfira seu local de votação até 18 de agosto para uma sessão com acessibilidade. Exerça seu direito ao voto e seja gigante nas eleições 2022. Justiça Eleitoral, há 90 anos pela democracia. Nosso Sertão. Já passei por tanto temporal, já olhei pro céu pedindo sinal, e no deserto eu já clamei a Deus, mas fechado o faraó roubando o que era meu. Fria, Deus foi o meu cobertor. O sol do meio-dia foi meu protetor. Na rocha brotou água, me deu de beber. Do céu choveu maná, eu sei que ele me vê. Ele me vê. Eu mostrei Canaã, já é de manhã, a tristeza foi embora. Atravessei o Jordão, ouvi o deserto. Noite fria, Deus foi o meu cobertor. O sol do meio-dia foi meu protetor. Na rocha brotou água, me deu de beber. No céu choveu maná, eu sei que ele me vê. Ele me vê. Eu conquistei Canaã, já é de manhã, a tristeza foi embora. Atravessei o Jordão, rompi o deserto. Já é de manhã, a tristeza foi embora. Mata, besteira, jogão, rompi o deserto. bem-vindo ao nosso sertão brasileiro, gente, ó. Muitos louvores ainda iremos tocar, dá tempo de você pedir o seu ainda, a gente toca aí pra você, o DJ vai procurando aqui e tocando aqui na programação pra você, junto com o seu áudio, tá? Que chega daqui a pouco aqui no Clube do Pão na Chapa, junto com o seu bom dia, a sua mensagem, qualquer recadinho que você mandar, a gente vai levar ao ar aí pra você, né? Pra quem você quiser. 0 operadora 11 3226 1111 é o Clube do Pão na Chapa, daqui um pouquinho chegando aqui no nosso sertão, enquanto isso, com esse cheiro de café gostoso, quem chega é o louvor bonito, mais som da vitrola aí, DJ. Você está ouvindo Nosso Sertão, aqui na nossa rádio. Ô Maria, joga o balde d'água gelado na cabeça do gordo, ele acorda, Maria, vai lá, joga, joga, joga. 5:37. Uma luz. Salvar o mundo e resgatar seu povo em todas as nações. É Jesus, essa luz é Jesus. Salvar os corações humildes, pra ele nada é impossível, e um mundo novo vai nascer. Ele vem, e a gente tem que estar atento, purificar os sentimentos, pro seu amor nos envolver. Chegando o momento, e quem seguir seus mandamentos não vai se arrepender jamais. Ele vem, em toda a terra será visto, renovar a fé em Cristo, é encontrar o caminho da paz. Uma luz, nossa rádio. Uma luz. gente de fogo. Em nome de Jesus eu vou te avisar. Não mexe com crente de fogo. Hoje vai comprar briga com Jeová. Mas não mexe com crente de fogo. São Xodó de Deus, eu vou te avisar. Não mexe com crente de fogo. Hoje vai comprar briga com Jeová. Quem se lembra de Paulo, missionário de fogo, naufragou lá em Malta e foi acender o fogo. Ao ajuntar os gravetos, a serpente o mordeu. Era venenosa, foi ela que morreu, porque picou o xodó de Deus. Não mexe com crente de fogo. Em nome de Jesus eu vou te avisar. Não mexe com crente de fogo. Hoje é contra brigar com Jeová. Mas não mexe com crente de fogo. São xodó de Deus, eu vou te avisar. Não mexe com crente de fogo. Hoje é contra brigar com Jeová. Quem se lembra de Elias, o profeta de fogo, que venceu a mal numa prova de fogo. Deus ouviu a Elias, mandou fogo do céu. Os profetas de mal morreram, porque mexeram com o xodó de Deus. Não mexe com crente de fogo. Em nome de Jesus eu vou te avisar. Não mexe com crente de fogo. Hoje é comprar brigar com Jeová. Mas não mexe com crente de fogo. São xodó de Deus, eu vou te avisar. Não mexe com crente de fogo. Hoje é comprar brigar com Jeová. Quem se lembra de um homem chamado Mardoqueu? Era simples e humilde, mas escolhido por Deus. Uma forca foi feita por amor para matar Mardoqueu, mas a mão foi colocada nela, porque mexeu com o xodó de Deus. Não mexe com crente de fogo. Em nome de Jesus eu vou te avisar. Não mexe com crente de fogo. Hoje vai comprar brigar com Jeová. Mas não mexe com crente. Eu vou te avisar. Não mexe com crente de fogo. Hoje é bom pra brigar com Jeová. Quem se lembra de Mesaque, Sadraque, Abednego, foram lançados na fornalha, mas não tiveram medo. O quarto homem estava lá e quem o jogou morreu. O fogo não teve poder sobre eles, porque ele deu o xodó de Deus. Não mexe com crente de fogo. Jesus, eu vou te avisar. Não mexe com crente de fogo. Hoje é contra brigar com Jeová. Mas não mexe com crente de fogo. São xodó de Deus, eu vou te avisar. Não mexe com crente de fogo. Hoje é contra brigar com Jeová. Não mexe com os profetas, não mexe com os justos, não mexe com os pastores, não mexe com os levitas. Não toca, não toca, não toca, não toca, não toca nos braços de Deus, irmão. O sangue de Jesus tem poder e protege o crente, Senhor. É nosso sertão brasileiro, bom dia, 5:06. Nem sempre se sabe detalhes de um milagre, mas eu vou contar história de um menino. Um dia levantou bem cedo e sua mãe perguntou com medo: aonde é que você vai? E o menino então respondeu: o mestre está a me chamar. Uma multidão vou ajudar a alimentar. Isso é impossível, o que tem aí neste cestinho? Com muita fé o menino disse: cinco pães e dois peixinhos. Quem poderia imaginar que o menino ia ajudar a alimentar? universo pentecostal. Posso imaginar os olhos do menino a brilhar, muita alegria em poder ajudar. Então Jesus levantou seus olhos e viu que era preciso manifestar o seu poder. Sertão Brasileiro, bom dia para todo o Brasil, para quem está acompanhando a nossa programação desde cedinho, para quem chegou agora, agora tem o Clube do Pão na Chapa. Ô amigo, me vê um pão na chapa aí? Pão na chapa, eu quero pão na chapa, pão na chapa. Olha quanto bom dia, Valdete de Itaquera, Guaianazes, o Armando e Olinda, Albertina, fala do Jardim Penteado, do Taipas 2, tem a Ivete, a Solange, Vanessa de Camboriú, prestigiando aqui a programação da nossa rádio, Amanda, costureira, costurando, costurando aí, é o Clube das Costureiras sempre presente aqui, né? Hoje representado pela Amanda, aqui no nosso Sertão Brasileiro. Todas as costureiras, ó, um forte abraço em nome de toda a equipe da nossa rádio, hein? Vem pra cá você também, 0 operadora 11 3226 1111, manda sua mensagem, seu bom dia, o seu áudio, sempre chegando aqui no Clube do Pão na Chapa. Quem chega agora, o louvor bonito, direto da vitrola do DJ, manda aí, DJ. Nosso Sertão, na nossa rádio. Ela Maria, corneta do gordo, toca a corneta que ele acorda, Maria. 9 para 6, bom dia. Tem sede de ti, no mais profundo vale, em meio

nosso sertão brasileiro. Tá gostando? Não acabou, não. Daqui a pouco tem mais louvor depois da informação. O Brasil registrou redução nas cotações praticadas no atacado em junho para produtos como batata, cebola, cenoura e tomate entre maio e junho deste ano. O país mantém a tendência no comportamento de queda dos preços dos principais hortaliças consumidas nacionalmente. Em relação à batata, a queda no preço foi apontada pelo segundo mês seguido, após períodos de alta no começo do ano. A redução acontece devido às boas condições de produção na safra em época de seca e ao clima favorável para a colheita do tubérculo. Já a queda do preço do tomate é explicada pela safra de inverno, que vai ganhando força em todas as regiões produtoras. É o nosso sertão brasileiro seguindo com café gostoso, com informação e seguindo com louvor bonito. Mais som da vitrola aí, DJ! Comece bem o seu dia aqui na nossa rádio, Nosso Sertão. Agora vai, Maria, agora o gordo vai dar um pulo, vai ficar pendurado no teto. Toca o gongo, toca o gongo! 2-6. Perdeu pra ninguém. Quando sara, sara. Quando cura, cura. Ele só faz o bem. Eu sou filho de um Deus que sempre será vencedor. Ele é muito forte, pois venceu a morte com muito amor. Depois de 4 dias, ele chamou e lá ressuscitou. O nosso Deus é tremendo, ele tem poder. O na sua vida é somente crer. Cura todo dia e faz cirurgia sem deixar sinal. O nosso Deus é tremendo, ele é Jeová. Quando a vida um homem tem que se calar, com um simples gesto ele olha. Você está ouvindo ZYC738, FM 97.3 MHz, Belo Horizonte, e ZYL367, AM 1250 kHz, Vespasiano, Minas Gerais. Nossa rádio, mais perto de você. Nossa rádio.